Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 17 de novembro de 2014. Destaques de hoje. O Brasil não se abala por um escândalo, diz Dilma sobre a Petrobras. Polícia Federal encerra a segunda fase de depoimentos dos presos da Operação Lava Jato. Gilberto Carvalho ressalta a importância da comunicação com o instrumento de poder do povo. Justiça nega habeas corpus para 11 presos na sétima fase da Operação Lava Jato. Obama confirma assassinato de voluntário americano Peter Kasich. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O ar seco continua atuando em toda a região. Apenas no norte e oeste de Minas Gerais chove a partir da tarde. Nas demais áreas, o sol brilha forte e faz muito calor. No leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, muitas nuvens se formam, mas não chove. Região Norte. Há previsão de muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Tocantins, em Roraima, no Acre, no centro-sul do Pará e no leste do Amazonas. Nas demais áreas, o dia amanhece com sol forte, as nuvens aumentam no decorrer do dia e chove no final da tarde. Região Nordeste. O dia será nublado com previsão de chuva a qualquer hora na Bahia, no oeste de Pernambuco, em Sergipe e no sul do Piauí. No centro-sul do Maranhão e no centro do Piauí, chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, chove a partir da tarde e início da noite. Região Sul. O ar seco tomou conta da região sul. O sol brilha forte e as temperaturas sobem rápido. Apenas no litoral do Rio Grande do Sul, muitas nuvens se formam, mas não chove. Região Centro-Oeste. Tempo firme e seco no Mato Grosso do Sul, no centro-sul de Goiás e no sul de Mato Grosso. No centro-norte de Mato Grosso, no norte de Goiás e no Distrito Federal, há previsão de pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Jornal Brasil Notícias de hoje começa com as boas-vindas ao nosso repórter de Natal, Francisco Silva, que a partir de hoje passará a ser o nosso correspondente naquela região do Rio Grande do Norte. De lá, chamamos Francisco Silva com a sua primeira matéria sobre o Kung Fu brasileiro, onde o Rio Grande do Norte estará participando deste evento em São Paulo. O Rio Grande do Norte será muito bem representado no 25º Campeonato Brasileiro de Kung Fu, que acontece na cidade de Leme, São Paulo, de 26 a 30 de novembro. 14 atletas do estado intensificam a preparação para fazer bonito na importante competição nacional. De acordo com Paulo Carvalho, presidente da Federação Norte Rio Grandense de Kung Fu, a expectativa é de trazer medalhas para o estado. O Rio Grande do Norte é bastante forte na nossa modalidade. Estamos viajando com 14 atletas que treinaram muito e nossa expectativa é a melhor possível em relação à conquista de medalhas, disse Paulo Carvalho. Dos 14 atletas que viajarão para a competição, 12 treinam na Taetyong Kung Fu Academia em Natal. A Taetyong tem tradição em revelar grandes talentos, que inclusive já foram medalhistas em campeonatos brasileiros. Neste ano estamos levando uma delegação composta por jovens revelações, mas que podem trazer excelentes resultados para o estado, completou Paulo Carvalho. Francisco Silva, direto de Natal, para o Jornal Brasil Notícias. No seu primeiro pronunciamento, desde a prisão espetacular de chefes de empreiteiras no escândalo de corrupção da Petrobras, a presidente Dilma Rousseff exaltou o mérito do governo de estar investigando a corrupção pela primeira vez na história do Brasil. E ainda culpou governos passados pela corrupção que está acontecendo hoje na empresa, afirmando que ninguém fez nada antes dela para combater. Para a presidente, o escândalo será um marco na história do país. Eu acho, de fato, que isso pode mudar o país para sempre. Em que sentido? No sentido de que se vai acabar com a impunidade. Este é, para mim, a característica principal desta investigação. Vestida num terno bege, respondendo tranquilamente a todas as perguntas, a presidente disse que nem ela, nem o país vão se abalar por causa disso. É parte do jogo democrático, afirmou. O Brasil não se abala por um escândalo desse, disse. O escândalo também não vai significar o fim nem a revisão de todos os contratados do governo com as principais empreiteiras do país, muito menos uma devassa na Petrobras. Não acho que nem a Petrobras, nem todas as empreiteiras, não dá para demonizar todas as empreiteiras desse país. São grandes empresas, se A, B, C ou D praticaram mal feitos, atos de corrupção ou de corromper, eles pagarão por isso. Segundo ela, é um absurdo fazer raio-x de todas as companhias para trás, isto é, rever todos os contratos. Não tem como fazer isso. Não se pode achar que todo mundo cometeu delito. Isso não ocorre. Não é assim que a justiça age. Para achar que alguém cometeu delito, tem que ter indícios. Não vou sair por aí procurando todas as empresas. A presidente se disse convencida que o escândalo da Petrobras vai mudar também as relações entre sociedade, Estado e empresas privadas. Eu acho que mudará para sempre as relações entre a sociedade, o Estado e as empresas privadas. O fato de nós, neste momento, estarmos vendo isso sendo investigado de forma absolutamente aberta é um diferencial imenso. A presidente defendeu veementemente a Petrobras. Não é monopólio da Petrobras ter processos de corrupção, disse, lembrando que um dos maiores casos de corrupção investigados no mundo foi da gigante de energia americana Enron, que faliu. Nem todos, aliás, a maioria absoluta, quase, dos membros da Petrobras não é corrupta. Agora, tem pessoas que praticaram atos de corrupção dentro da Petrobras. Mas não se pode pegar a Petrobras e condenar a empresa. O que temos que condenar são pessoas. Pessoas dos dois lados, corruptos e corruptores. Gilberto Carvalho ressalta a importância da comunicação como instrumento de poder do povo. Direto da Câmara dos Deputados, chamamos Emanuele Brasil. O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, ressaltou a importância da comunicação como instrumento de poder do povo. O ministro compareceu ao último dia do Fórum de Comunicação Pública na Câmara dos Deputados. Construir uma sociedade passa por uma dimensão fundamental, que é a dimensão dos valores, que é a dimensão da cultura e que é fundamentalmente a informação. Informação como poder que pertence ao povo. Acesso à informação, condição sine qua non para a efetiva democracia, para a efetiva participação. O fórum foi organizado pela Secretaria de Comunicação da Câmara e pela Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão. Participam da frente cerca de 20 entidades da sociedade civil e mais de 100 parlamentares. Evelyn Maciel, coordenadora da Rede Legislativa de Rádio e TV, entregou aos representantes do Executivo o documento que enfatiza a necessidade de democratização da comunicação pública no Brasil. A regulação do campo público de comunicação, a construção de uma infraestrutura para a distribuição dos conteúdos das emissoras, o fortalecimento da Rede Nacional de Comunicação Pública, o financiamento das emissoras deste campo para que haja diversidade na produção de conteúdo, autonomia na gestão, participação popular e valorização dos trabalhadores. O ministro Gilberto Carvalho ressaltou o compromisso em encaminhar o documento para análise da presidente Dilma Rousseff. Deixar claro esse nosso compromisso, me dispondo na Secretaria-Geral, que ainda nesse ano a gente possa receber vocês para encaminhar junto à presidenta esse documento e as discussões que ele propõe para o nosso governo e para a sociedade. Durante o evento, foram discutidas as condições de trabalho na comunicação pública, as políticas de diversidade racial no jornalismo, as rádios comunitárias e as formas criativas de desenvolver conteúdo para a mídia digital, entre vários outros temas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. A Polícia Federal encerrou na tarde deste domingo, em Curitiba, a segunda fase de depoimentos dos presos da sétima etapa da Operação Lava Jato, que desmontou um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas sem precedentes na história do Brasil, que apontou dirigentes da Petrobras envolvidos no pagamento de propina a políticos e executivos. O colhimento de informações deve continuar até terça-feira, quando termina o prazo de prisão temporária de parte dos detidos. Mas, já é do conhecimento da justiça, será alarmante o rombo causado ao país através de membros do governo atual e dos empreiteiros envolvidos. Ainda não há informações de quantos investigados prestam depoimentos ou prestaram depoimentos. Dos envolvidos no esquema, 23 estão presos na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. A maior parte deles chegou na madrugada do último sábado. Neste domingo, todos foram levados para a realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal IML. Deflagrada na sexta-feira, a sétima fase da Lava Jato foi batizada de juízo final. Ela levou à cadeia mais um ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e 16 executivos das maiores empreiteiras do país, responsáveis por R$ 98.700.000 em doações em campanha eleitoral de 2014. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, confesso que busco imaginar o constrangimento da presidente Dilma durante a reunião do G20 na Austrália. Os mais ingênuos, os mais inocentes, ou então aqueles desinformados, sem contar os fiéis e xiitas que a seguem, consideram que o Brasil ali está, demonstra que somos importantes e que discutimos de igual com os demais. Pode até ser, Mas imaginem os mandatários destes outros países sentarem-se ao lado de um presidente em cujo país revelam-se os mais escabrosos crimes de lesa pátria. A maior empresa estatal deste país, assaltada, como foi a Petrobras, por gente muito próxima deste presidente. Roubo descarado do dinheiro público para abastecer o partido da presidente. E mais alguns aliados que dão sustentação ao seu governo. É evidente que o Brasil é grande, maior que os seus governantes. Que o país possui riquezas que o tornam conhecido internacionalmente. Que pelo seu potencial energético, mineral e agrícola, poderia estar não só no G20, mas no G5, ou seja, maior entre os maiores. Um povo maravilhoso, cordial e trabalhador, mas que, desassistido, relegado e, o que é pior, roubado por muitos dos seus governantes, não produz o que poderia. Temos nióbio, mineral nobre que o Canadá, que possui só 3% das jazidas mundiais, o transforma em riqueza suficiente para transformá-lo em potência e sustentar do todo o seu sistema educacional, de transporte e de saúde. O Brasil, que possui mais de 90% das jazidas mundiais, o ignora e permite que seja levado clandestinamente para fora, para outros países o transformarem em potência. Sem contar o ferro, manganês, bauxita, ouro, diamantes, terra e água, para ser o maior produtor mundial de commodities. Além de abnegados pesquisadores, que se destacam na sua maioria por esforço pessoal, nos campos da matemática, tecnologia, saúde e pesquisas agrícolas, na transformação de sementes. Não vamos nem falar no potencial das frutas existentes neste gigantesco pomar. Por isso, meus caros ouvintes e leitores, sabemos sim do potencial do nosso Brasil. A razão da nossa santa indignação é exatamente porque, tendo tudo o que temos, produzimos ainda milhares de miseráveis, milhões de analfabetos e analfabetos funcionais, somos humilhados em certames educacionais, temos uma saúde que permite a morte por inanição, o crime mata mais que as guerras do mundo, e o que é mais grave, parte da classe política gera vexames internacionais, recordista de depósitos fraudulentos em paraísos fiscais, assalta sua maior empresa estatal para beneficiar empreiteiros, diretores nomeados para roubar esta empresa e repassar recursos para políticos e partidos aliados ao governo. Sem dúvida que a indigência educacional, de saúde e de segurança nos constrange. Mas vermos quadrilhas dominando o país nos humilha, inclusive. De Brasília, José Wojtschumann. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os países do G20 foram capazes de se entender neste domingo, após duras negociações, prometendo uma ação forte e eficaz em favor do clima, chamando para o financiamento do Fundo Verde das Nações Unidas. No entanto, uma referência ao clima no comunicado final da cúpula não deverá ocorrer após dois dias de discussões em Brisbane, Austrália, país inicialmente oposto a qualquer menção ao assunto, bem como a Arábia Saudita, de acordo com uma fonte próxima às negociações. Mas depois de uma guerra de trincheiras, nas palavras de um diplomata europeu, e avanços nas negociações, os países mais ricos do mundo finalmente concordaram em apoiar uma ação forte, eficaz, para lidar com mudanças climáticas. Os países do G20 também reafirmaram seu apoio à mobilização de recursos financeiros para a adaptação dos países mais afetados pelas mudanças climáticas, tais como o Fundo Verde da ONU, para ajudar os países pobres mais vulneráveis, sem, contudo, mencionar números. O presidente americano Barack Obama confirmou neste domingo a morte do voluntário americano Peter Kessing, que passou a se chamar Abdul Rahman Kessing, após se converter ao Islã, denominando sua decapitação pelas mãos de membros do grupo Estado Islâmico de ato de pura maldade. Abdul Rahman foi tirado de nós em um ato de pura maldade praticado por um grupo terrorista que o mundo corretamente associa com a desumanidade, declarou Obama em um comunicado divulgado a bordo do avião presidencial Air Force One durante sua viagem de retorno aos Estados Unidos após visita de Estado à Ásia. Cerca de 3 mil manifestantes marcharam da estação de Atocha até a Praça da Província em um percurso de aproximadamente 2 quilômetros com uma bandeira, pedindo a liberdade do Saara Ocidental. Nós acreditamos que o povo do Saara Ocidental tem direito à autodeterminação, declarou José Taboada, presidente da Federação de Associações Solidárias ao Saara Ocidental, que organizou o protesto. Trata-se de um grito para exigir do governo espanhol que ajude o povo saraui a votar e decidir o que eles querem ser, disse a AFP. O Saara Ocidental, um território maior do que Grã-Bretanha, mas com uma população de apenas 260 mil pessoas, tem lucrativas reservas de fosfato e possivelmente petróleo. O Marrocos se apossou de todo este território em novembro de 1975, em uma guerra de guerrilha pela independência, depois que a Espanha abriu mão da colônia. Em 1991, a ONU pactuou um cessar-fogo e enviou uma missão de paz para a região. Milhares de sarauis vivem hoje em campos de refugiados na fronteira da Argélia. Há anos que os sarauis fazem campanha por seu direito à autodeterminação, mas a maioria dos marroquinos consideram o Saara Ocidental como parte de seu território. O Marrocos está disposto a discutir uma autonomia para a região, mas não abre mão de que o território continue sob a sua soberania. O movimento separatista, apoiado pela Argélia, exige uma votação sobre a independência. O ministro do Interior espanhol, Jorge Fernández Díaz, advertiu neste domingo para o risco real de que a campanha de independência do governo catalão se traduza em violência. Um processo como o de independência na Catalunha, por sua própria natureza, cria radicalismos, e todo radicalismo é em si negativo, declarou Fernández Díaz em entrevista ao jornal ABC. Negar a possibilidade de tal radicalização, juntamente com a frustração pode levar à violência. É uma possibilidade que deve ser considerada, acrescentou. Eu acredito que é um risco verdadeiro e real. Teremos de estar atentos, especialmente a pessoas que com suas iniciativas políticas estão gerando esta radicalização. A combinação de radicalização e frustração é muito perigosa, disse ele. A localidade árabe de Abu Isnan, no norte de Israel, estava sob tensão neste domingo, após violentos confrontos entre jovens muçulmanos e jovens drusos, que fizeram na madrugada de sábado 40 feridos, um deles em estado crítico. Os confrontos ocorrem num contexto de crescentes tensões dentro da comunidade árabe israelense. De acordo com testemunhas, os confrontos tiveram início após a troca de acusações entre jovens muçulmanos e cristãos de um lado e drusos do outro, após a morte de um jovem árabe israelense há uma semana pela polícia. A minoria drusa, um ramo heterodoxo do Islã, é uma das poucas comunidades obrigada a servir no exército israelense e a polícia tem muitos drusos em suas fileiras. As tensões são comuns com outros árabes israelenses que se dizem considerados como cidadãos de segunda classe e acusam os drusos, 7 mil a 11 mil empregados nas forças israelenses, de ajudar Israel a reprimi-los. Em Abu Isnan, as tensões surgiram em uma escola onde jovens muçulmanos e cristãos aparecem usando o keifiyé palestino em solidariedade à jovem vítima da polícia e denunciando o envolvimento dos drusos nas forças de segurança israelenses, segundo Hossein Sueiti, morador da localidade, onde 7 mil muçulmanos, 4.500 drusos e 2.500 cristãos convivem. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e já volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Aos 35 anos, a publicitária Caroline Fernandes aguarda a chegada da segunda filha, Manuela. Com 38 semanas de gestação, ela sabe bem das dificuldades enfrentadas pelas grávidas para caminhar longas distâncias e defende o projeto de lei PLS 520/2013, que reserva 3% das vagas em estacionamentos para veículos conduzidos por mulheres gestantes. A proposta de autoria do senador Aníbal Diniz foi aprovada por unanimidade esta semana na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, CDH. Conheço poucos lugares com reserva de vagas. Sei de um supermercado perto da minha casa, mas há apenas uma vaga destinada a gestantes. Acho importante ter essa reserva de vagas, mas é preciso definir como vai funcionar e como fiscalizar, disse. Comissão debate armazenagem da produção agrícola do país. Da Rádio Senado, chamamos Marcela Cunha. A produção da safra de grãos 2014/2015 pode chegar a 200 milhões de toneladas, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Porém, mais de um quarto dessa produção não tem local apropriado para ser estocada após a colheita, causando um prejuízo estimado em mais de 9 bilhões de reais. Para debater a situação da capacidade armazenadora do país, a Comissão de Agricultura convidou para uma audiência pública representantes da Conab, do Ministério do Transporte e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O senador Fleury, do Democratas de Goiás, defendeu que haja incentivo fiscal para que os produtores construam armazéns dentro de suas propriedades. O armazém, sendo dentro da propriedade, nós teremos um desafogamento de rodovia, um custo menor, que o produtor não precisa levar o grão para secar e guardar fora. Então, é importantíssimo essa mudança, né, que o governo olhe para essa parte e comece a financiar com um custo subsidiado na parte de juros. Segundo a CNA, 75% da capacidade de armazenamento de grãos pertence à iniciativa privada, o que aumenta o custo para o produtor. Para sanar o problema, o governo destinou 25 bilhões de reais até 2018 para o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns, com taxa de juro de 3,5% ao ano. Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o agendamento eletrônico de caminhões, testado este ano no Porto de Santos, que marca uma data para o escoamento de grãos, vai diminuir as filas. O Ministério dos Transportes, como ele não tem capacidade, porque é muito recurso e demora muito tempo, de fazer ampliação do porto, ele vai fazer um agendamento dos caminhões, para evitar que fique uma fila muito grande e aí também que perca tempo, o caminhoneiro fique parado, aguardando a hora do desembarque no porto do caminhão carregado de soja. A região sul tem a maior capacidade de armazenamento do país, com 42%. Os estados em situação mais crítica são Goiás e Mato Grosso. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Milhares de pessoas concentraram-se no sábado passado em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP, onde fecharam todos os sentidos da Avenida Paulista. Eles pediram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A manifestação foi acompanhada por mais de 500 policiais militares. Em sua maioria, os manifestantes vestiram camisas nas cores verde e amarelo e seguravam bandeiras do Brasil gritando "Fora PT!". A maior parte deles fizeram uma caminhada pela Avenida Paulista em direção à Praça da Sé. 5 trios elétricos foram parados em frente ao MASP e dividiram os manifestantes. Em minoria, alguns manifestantes defenderam a ditadura militar e, em outro grupo, pessoas que se manifestaram contra a ditadura e defendiam a democracia. No entanto, esse grupo que reuniu a maioria dos manifestantes pediu a anulação das eleições. O período da ditadura militar durou 20 anos, de 1964 a 1985, e ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Os militares e civis que aderiram ao golpe de 1964, perseguiram, torturaram e mataram estudantes, artistas, jornalistas, políticos e qualquer pessoa que fosse contrária ao regime. Os direitos civis foram cassados pelos generais presidentes e o Congresso foi fechado. Os perseguidos foram obrigados a deixar o país para não sofrerem as consequências do regime militar. O representante da Liga Cristã Mundial Padre Carlos Maria de Aguiar iniciou o ato de cima de um dos trios elétricos, pedindo o impeachment de Dilma, porque, segundo ele, os brasileiros foram roubados e vilipendiados. O padre também declarou ser contra a ditadura dos gays. O movimento LGBT está querendo impor ao Brasil uma demonização do cristianismo, do catolicismo e dos religiosos em geral. Mas nós queremos que cada pessoa seja respeitada, disse depois em entrevista. Em cima do trio e vestido com uma camisa da seleção brasileira de futebol, o deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, defendeu a saída de Dilma da presidência. O que nos move aqui é o desgoverno do PT, os diversos escândalos e o investimento do Brasil em Cuba. Essas condutas deixam o povo indignado, disse. Bolsonaro acrescentou as denúncias de corrupção na Petrobras como outro fato que deixa a sociedade indignada. Projeto de jovem senadora será votado em plenário. Da Rádio Senado, chamamos Yara Farias Borges com mais detalhes para o Jornal Brasil Notícias. O projeto de lei foi apresentado pela estudante Rafaela de Souza e Silva no programa Jovem Senador e foi acatado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. De acordo com a proposta, os sistemas de ensino fundamental e médio devem identificar os estudantes com baixo rendimento ou baixa frequência e incluí-los em plano de recuperação. A providência deve ser adotada até o final do primeiro bimestre letivo. Ampliação do horário escolar, visita de educadores à família e, se necessário, assistência psicológica ao estudante são as medidas a serem adotadas. A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que relatou a matéria na Comissão de Educação, observou que o baixo rendimento escolar é causado por diversos fatores e não pode ser considerado como uma falha apenas do aluno. O baixo rendimento escolar foi tratado como um problema individual. A massificação da escola não ocorreu no mesmo passo do necessário cuidado para que nenhuma criança fosse deixada para trás. O resultado disso foi a exclusão dos estudantes, justamente aqueles que mais precisam de apoio. Muitos pais não dispõem de conhecimentos suficiente, tem dificuldades para ajudar as crianças com problemas de aprendizagem. Para o senador Wilson Matos, do PSDB do Paraná, o projeto é bom, mas não soluciona o problema da educação no país. Em sua opinião, o próprio sistema educacional brasileiro é responsável pelo atraso dos estudantes. Quem causa essa defasagem do conhecimento é o próprio modelo educacional brasileiro. É o principal causador desses alunos que parecem com fragilidade de aprendizagem na sala de aula. O que pode se esperar das nossas crianças na escola? É multidões de crianças com dificuldade de aprendizagem. Também está na pauta do plenário do Senado o projeto de lei que exige a presença de professores qualificados na rede pública de ensino e o que trata da realização de cursos de mestrado e doutorado à distância. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira. E Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral de Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.